Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast 82. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pouco abordamos aqui no nosso programa, mas que deveríamos abordar um pouco mais. Somos todos loucos, gravamos podcast. Eu sou o Thiago Mendes e estou hoje na presença do meu amigo Sir Patrick Murto. Não é a prova, que eu sou maluco. É que eu podia agora estar jogando videogame, eu podia agora estar namorando a minha esposa, mas não. Estou aqui sentado na frente do computador sozinho no quarto. Ah, que louco, não é loucura? Loucura isso, e por falar em sentado sozinho no quarto, estamos também na presença do meu amigo Iago. Bom, eu não digo que é loucura porque depois que comecei a gravar podcast, eu fiquei rico, né? Ó, o salário que vocês me pagam aí é... Olha aí, não engane os nossos ouvintes, porque vai ter nego batendo aqui na porta pedindo emprego depois, hein? Não, é isso aí. Ah, mas você conhece algum podcaster que não tem dinheiro? É claro que a gente fica... Cara, todo mundo tem dinheiro, só podcaster é rico, cara. Olha aí, já é um ponto importante, né? Bom, que o Mexidão Cast é um podcast semanal, todo mundo já sabe, né, meus amigos? O que a galera não sabe é que gravar podcast dá um pouco de trabalho. E é uma caminhada muito difícil, né? Manter uma periodicidade, um bom conteúdo, é uma coisa que é muito complicada hoje em dia, principalmente com a grande quantidade de podcasts, né? É, a gente não vive, né, disso por enquanto, quem sabe no futuro. Olha aí. Cara, tem faculdade, trabalho, a gente tem que organizar o nosso tempo, poder juntar todo mundo mesmo pra gravar. Isso é bem complicado, ainda mais pra quem não tem tanto tempo assim como nós. Eu acho que o maior problema é o tempo. A gente até mencionou isso, né, no episódio de aniversário, né, onde a gente falou das nossas principais dificuldades. Eu acho que o grande problema é o tempo. Eu, por exemplo, trabalho durante o dia, trabalho durante a noite, faço MBA, tenho um filho de 3 anos, sobra tempo, pouco tempo que tem. A gente desgasta umas 2 horas pra gravação. Por aí. Mais ou menos. 2 horas pra gravar quando não acontecem problemas. Inclusive, nesse episódio, tivemos diversos problemas, né? Tivemos. Hoje era pro nosso amigo externo estar aqui com a gente, né? Mas por motivo pessoal, não pôde aparecer. Na verdade, esse episódio já foi gravado e eu não participei por motivo pessoal. Mas os problemas do podcast, né? Dos podcasts acometeram esse episódio, né? É. E como que é a vida de um podcaster, meu amigo Patrick Moura? Olha, é uma pessoa normal, né? Até o momento, eu acho. Eu apenas acredito que eu sou normal. Eu sei que eu tenho umas variações, mas eu sou normal. Mas falando do podcast, né? Acaba que nós temos que sermos disciplinados. Porque a gente tem um horário de encontro semanal, uma responsabilidade. Eu confesso, eu acredito que vocês estão na mesma. Muitas vezes eu me reuni para gravar querendo estar fazendo outra coisa completamente diferente. Ou precisando estar fazendo outra coisa. Isso. Mais importante, mais urgente, mas a gente abre mão pelo compromisso, não é mesmo? Verdade, eu acho isso que aí. Precisando estar fazendo outra coisa é bem recorrente até, né? Porque quem trabalha igual a gente, que tem família, a gente tá sempre fazendo, principalmente os freelancers. E esse horário em que a gente grava, a gente escolheu por gravar durante a semana à noite, é um horário onde eu provavelmente estou trabalhando. Trabalhando na live. Não, é sério. Quase sempre eu tô trabalhando, eu fico bem pouco tempo. Eu tenho ficado pouco tempo até jogando e por aí vai. Não, já aconteceu comigo, cara, de a madrinha da minha esposa, que mora em outra cidade. A única vez que ela me visitou, eu tive que deixar ela na sala porque eu tinha que gravar podcast. Olha aí. Situações como essa, mas pelo compromisso, né? Acaba que isso aqui, como o Iago disse, é um trabalho. É, por mais que a gente brinque e tudo mais, é um trabalho não remunerado. Um trabalho que a gente faz por lazer. E tem que ser levado a sério, não pode vacanear isso, não. Sim, nós enquanto podcast, nós temos crescido muito, um crescimento constante. Né? Graças a Deus a gente pode chegar e afirmar que a gente está chegando na casa média de 2.000 ouvintes por episódio. Isso é pouco perto de outros podcasts, mas é um número que pelo menos a mim deixa satisfeito. É. Mas isso é porque Porque, né, Thiago? A gente assumiu o compromisso de sair episódio toda semana, não ter mais atrasos. Tem mais de um ano que a gente não atrasa um episódio, não é mesmo? Pode acontecer de não sair de manhã, mas na parte da tarde ele tá lá, onde é disponível. Eu acho que uma coisa importante que o Patrick falou é com relação ao nosso compromisso, né? Apesar de não ser remunerado, a gente faz por lazer e é uma coisa que se tornou hábito. O Iago comentou com a gente que ele tinha, que no dia que não deu pra gravar, que ele tinha sentido falta da gravação. E é uma coisa que é recorrente. Eu também sinto falta, porque a hora, cara, o dia a dia, eu tô o tempo todo trabalhando, correndo atrás, o pouco tempo que eu tenho de lazer, eu quero jogar, quero passar com os meus filhos. Então eu tenho que administrar meu tempo muito bem, acaba sobrando pouco tempo pros amigos. E mesmo que virtualmente, isso aqui é um encontro de amigos. Sim. Eu tô aqui papeando com os meus amigos. Não, e você falou uma coisa engraçada, rapaz. Esse compromisso do podcast acaba interferindo até na minha relação com vocês. Olha só, vocês são meus amigos. Você é meu amigo de infância. O Iago eu conheci há pouco tempo, mas ele já é meu amigo. Eu converso. Quanto amor, cara. É, muito amor. Mas às vezes há histórias, coisas que aconteceram comigo que eu... Não vou contar pra eles. Vou deixar pra contar no podcast. Olha, pra ter a surpresa. Acaba que interfere até na nossa amizade, acaba, não é mesmo? Isso é só eu que acontece comigo? Não, acontece com todo mundo. Eu acho que é todo mundo. Inclusive, uma vez eu vi, acho que o Beto do MRG comentando sobre isso, né? Que tem coisa que eles deixam de falar, de conversar no dia a dia deles. Acho que foi numa entrevista no YouPix. E eles comentaram exatamente isso. Que às vezes eles deixam de ir na casa um do outro e conversar, porque o assunto dele daria uma boa nota pro podcast deles. Pois é, eu lembro claramente de uma conversa que a gente tava tendo no Facebook, eu e o Iago, a gente falando de carnaval, que aí eu falei de... sei que a gente tava falando, falou de fimose, que aí eu, puta, eu tenho que te contar como é que foi que eu perdi a fimose. Não, não vou contar, vou esperar o podcast. Cara, você não contou, pra falar a verdade, né? Vou esperar o episódio. Eu não vou contar, vou esperar. Dá raiva, porque o Patrick é quem é a história mais cabeludo daqui da turma, e ele não conta, cara. Ele tá esperando um ano pra saber da história. Eu vou guardando o ouro. Aí vai, chega lá, a expectativa é à toa, é uma história boa. Ah, não é, cara. Não é. Sabe o que acontece? Olhando essas cores, eu fico confuso e meio tonto, e fico doido, fico doido, fico doido, fico doido, fico doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido. E nós já estamos nessa caminhada há algum tempo. Dá pra ganhar dinheiro com podcast, meus amigos? Eu acredito que sim. Eu acredito que dá pra gente ganhar dinheiro com podcasts. Nós ainda não descobrimos. Mas dá. Se nós ousássemos mudar, por exemplo, fazer episódios sobre produtos específicos. Por exemplo, vamos gravar sobre um jogo que acabou de lançar, o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Vamos gravar sobre Metal Gear e colocar um link pro Submarino. Eu acredito que é uma boa forma de tentar fazer algum dinheiro. Uhum. E pra nós, o caso do Mexidão Cash, apesar da gente ter um padrinho que paga hospedagem pra gente e continua pagando, graças a Deus, né, Thiago? A gente tem esse padrinho, ou seja, já é um custo a menos. Acho que o que mais dificulta o Mexidão Cash de fazer, ter patrocínio, é que nós não somos podcast de nicho. Querendo ou não, se a gente, por exemplo, se focasse, falar só da Nintendo, por exemplo, vou fazer um podcast da Nintendo dentro do Mexidão Rocks, eu acho que seria muito mais fácil atrair investimentos. Como a gente fala de tudo, qualquer coisa, eu acho que alguns investidores podem ficar incertos, até mesmo por causa dos nossos... É verdade. Eu acho que fazer um podcast específico para alguma coisa, alguma marca, não pega bem, entende? Não, eu não falo marca, mas, por exemplo, a Nintendo, eu citei a Nintendo porque eu amo a marca. Mas eu tenho certeza, e falo sem medo de errar, que muita gente que gosta dos jogos da Nintendo ouviria um podcast só da Nintendo. Assim, eu o Thiago conheceu o Externo assim, através do GameSide. Verdade. O Externo participava de um podcast que falava só sobre o Xbox 360. De fato. Ter um programa de nicho, ele com certeza teria investimento. Mas será se no programa seria viável esse tipo de coisa, porque a gente poderia acabar caindo em erros de outros podcasts que fazem isso e tem tido reclamações, perda de audiência. Não será? Eu acho que todo podcast corre risco. Não, Iago. Todo podcast pode perder audiência, pode desagradar. Concordo, cara. Porque até se o cara tá começando e por algum milagre vem uma marca, uma empresa e oferece propaganda, o cara pode se perder, começa a fazer um monte de propaganda durante episódios e exporta o andamento. Não, eu acho que o pior é, tipo assim, você falar bem de algo que você não gostou. Não gostou, acho que esse é o maior problema. Eu vejo o programa de podcast como uma vitrine. Ele serve para atrair investidor, sim, para fazer campanhas no site. Mas eu acho que a mídia no Brasil, ela ainda sofre um pouco. A mídia nova, né? É uma mídia nova, ainda está um pouco perdida. Muito amadora ainda. Isso. E apesar de nós, enquanto Mexidão Cast, agora eu tô largando o personagem Patrick do podcast falando sério. Apesar de nós termos evoluído tanto em questão de qualidade, até mesmo em relação de profissionalismo com podcast, eu vejo que nós ainda temos muitas características de um podcast amador. De fato. A gente não tem quadros específicos, a gente faz o que está na nossa cabeça. A nossa pauta, ela norteia o assunto, mas ela é uma pauta bem rasa. Não é aquele tipo de pauta, por exemplo, uma pauta de um Nerdcast, em que tudo que o cara vai falar é praticamente roteirizado. Algumas pautas de podcasts de história, onde o cara só lê e coloca a entonação de voz na leitura. Mas, Patrick, oi? Eu acho que essa é a nossa identidade, entende? De ter o nosso próprio assunto, de conversar de forma com humor, entende? Não um negócio, um roteiro. Mas esses casos de quem consegue patrocínio com isso são muito raros. Na minha cabeça, o que eu vejo é só o Mundo Canibal, que é totalmente muito mais porra louca que a gente. Os caras falam a merda que vai na cabeça deles e eles ainda têm patrocinadores. Tem um MDM também. Sabe o que acontece? Olhando essas cores, eu fico confuso e meio tonto e fico doido. O que nós aprendemos com o Mexidão Cast durante esse tempo? O Iago, ele começou, tá com a gente há pouco tempo. O que você tem aprendido com o Mexidão Cast, Iago? Cara, desde pequeno eu sempre tive um problema muito grande em conversar assim, em público, vamos dizer. Tudo bem que eu não tô em público aqui, mas isso me deixa um pouco nervoso. Principalmente se você ver o primeiro episódio que eu gravei, que foi de cinema nacional, eu gaguejava a cada 3 palavras. Hoje só a cada 5, mas tá tendo uma melhor, entende? E tá me ajudando muito, cara, poder conversar assim mais fácil. Você falou do nervosismo, tem muito participante, muita gente que vem participar com a gente, e que é difícil, a pessoa fica nervosa, ri o tempo todo. A minha esposa, Gabriela, já tipo de mais de uns 5 episódios, e toda vez que ela começa a gravar, ela começa a rir desesperadamente, ela não consegue controlar. Sim, é o medo de falar errado. Eu no início eu tinha muito medo de falar besteira, cara. Uma das coisas que eu aprendi foi, eu ficava com medo, qualquer episódio, por exemplo, se a gente fosse gravar um podcast sobre podcast hoje, se fosse meus primeiros dias, eu não ia mandar a pauta pra vocês, mas eu ia fazer um texto com um monte de observação interessante, com fonte que eu poderia citar. Eu tinha um medo de errar muito grande. Hoje, pelo perfil que o nosso podcast adotou, hoje eu já me larguei disso. Mas é uma preocupação constante. Eu acho que a vergonha que o pessoal sente é justamente por isso. Medo de falar errado, falar besteira. Eu sempre, quando vou gravar, a gente faz a pauta, ela é pra nortear, mas eu particularmente sempre faço algumas anotações no meu pessoal aqui pra eu ter fonte, alguma coisa, se tem alguma curiosidade, eu anoto. Falar besteira acho que é normal. Depois que eu gravo um podcast que eu vou ouvir, nossa, o tanto de besteira que eu falei, eu sinto vergonha. Verdade. Eu só ri de mim mesmo. Ô, cara, e os primeiros episódios eu sinto muito isso, cara. Dos 40 primeiros episódios do Mexidão Cast, cara, sempre quando eu escuto, eu não acredito que eu falei isso. Ou não acredito que a edição seguiu esse caminho. Ou não acredito que colocaram esse efeito, essa música, cara, é muito comum isso acontecer, cara. E eu acho, além disso tudo, eu acho que o que eu mais aprendi com tudo e com esse tempo todo de podcast, eu falo pra todo mundo, você vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito. sem receber um tostão. Hoje vocês recebem, mas é o suficiente para manter algumas coisas no site, né? Sim, sim. E olha que eu nem posto tanto quanto a gente postava no início. Eu no início eu postava 2-3 posts por semana. Hoje nem isso, mas só a edição. A gente já citou aqui nesse episódio. Pra gravar um episódio, a gente leva umas 2 horas pra gravar. Pra editar o episódio, né? É, atualmente são 2 pessoas que editam o podcast, né? Fica aí a curiosidade, né? Mas pra editar, a média que a gente leva é de 8 horas pra cá. 8, 10 horas pra cada episódio. Né? Unbelievable! Se for papel na caneta, é muito tempo. Porque não é um tempo do trabalho, é um tempo livre, é um horário do almoço, é uma noite, um horáriozinho à noite, é esse horário. É, você tem que encaixar essas 8 horas no seu tempo livre, né? Você não dorme pra poder... É, o que eu mais aprendi é, tempo vira um artigo raro. E se você quer ganhar dinheiro, prepara, que você vai ralar muito até conseguir. Verdade. A gente que faz bem pro prazer e, lógico, a gente visa pontos mais altos, mas não é algo prioritário. Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o Mexidão Cast, e pode até parecer demagogia, mas não é, é a valorizar esse tempo meu com os meus amigos. Porque, é igual eu falei, eu tenho muito pouco tempo hoje. A gente tenta, né, Patrick, sim, ter um encontro de cavaleiros, pra gente se ver mais. O pessoal pensando nós de terno, tomando whisky. Com monóculo. Com monóculo e tal. Mas a gente tenta ter esse encontro e a gente vai vendo que quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais velho ficamos, mais responsabilidades a gente agrega e nosso tempo vai ficando cada vez mais curto. Então eu aprendi a valorizar isso, falei, pô, cara, é a hora que eu bato um papo, tá certo que é sobre um assunto direcionado, um assunto específico. Mas eu acabo aprendendo muito ouvindo vocês. Tem muita coisa sobre as gerações de videogame que é uma série que a gente faz no programa aqui, muito bacana e que tem pontos positivos, que eu não sabia e só fui descobrir batendo papo com vocês. Então é uma parada que eu gosto muito. Verdade, verdade. Eu fico imaginando, cara, eu que não sou pai ainda e tenho uma vida corrida, imagina vocês dois. Não, é a maior prova que é loucura fazer podcast. Até agora a gente não teve nada em troca, além de algumas amizades, alguns feedbacks. A gente teve muito ouvinte que se colocou como fã, que depois sumiu, que depois falou que não ouvia a gente. É bizarro, né, cara? O cara que 2 meses atrás falava que era fã, não perdi um episódio, agora já tá falando que é uma merda, que a gente se perdeu, que a gente só fala besteira. Tipo, é bizarro, é muito masoquista. A palavra certa é, quem grava podcast é muito masoquista. Masoquista. Porque sofre e goza pouco. Mas você sabe que eu acho que se parece muito o podcaster hoje? Ele é meio... É a vida de uma subcelebridade, talvez. Longe, nós ainda estamos longe disso. Não, nós estamos uns 20 degraus. Nós estamos aí uns 20 degraus abaixo de ser uma subcelebridade, mas eu penso muito desse jeito, porque é o que você falou, no mesmo hora que o cara tá ali amando o programa e gostando pacas, no dia seguinte ele, porra, velho, que programa de merda, e os caras se perderam. E, na verdade, a gente continua fazendo a mesma coisa. Bem-vindo à internet, né? Uma outra coisa que o Patrick comentou, que eu acho legal, sobre os 40 primeiros episódios. A gente tava muito, assim, se direcionando, né, até interar os 40 episódios. E, de repente, dos 40 episódios pra lá, o que o Mexidão pegou forma, de fato, e começou a ter um caminho certo. Eu acho que sim. Até porque a primeira participação do externo, que hoje é membro fixo do podcast, só aconteceu depois dos 40. O Malovani, a primeira participação dele foi no episódio 20. Tá certo que o Malovani é mais turista do que membro desse podcast, né? O Iago, a primeira participação dele, e hoje ele é membro, ele veio no podcast Cinema Nacional, que, se eu não me engano, foi 71 quebrados. 72, se eu não me engano. Então muita coisa do que o podcast é hoje é muito nova. E isso me leva a dizer com total certeza, daqui um ano a gente pode estar diferente também. Daqui um ano a gente pode estar tentando encontrar a nossa identidade, a nossa fórmula, o nosso melhor método de trabalho e tudo mais. Eu acho que ainda está muito novo. É, uma coisa que eu aprendi com o podcast também é instabilidade, cara. O que é certo, o que deu certo um episódio não vai dar certo no outro. Verdade, não existe uma regra, né? Uma receita de bolo. Sim, os podcasts de anime são os mais ouvidos do nosso podcast. Top 5 são relacionados a anime. Aí você me grava um podcast sobre dois animes cultuados, com muitos fãs, muito adorados, que são New Genesis Evangelion e Death Note, e eles são menos ouvidos. É uma coisa que parece ser lógica e não é. Um episódio traçadinho, de contando história de nossa vida pessoal, faz sucesso e estoura. Depois a gente grava um episódio na mesma linha, o pessoal reclama que a gente tá falando demais da nossa vida. É loucura. É, mas não tem que reclamar também. Se a gente tá falando da nossa vida, o problema é nosso. É. Não, mas você tem ouvinte que reclama que é de podcasts que não se atém num conteúdo. E até uma crítica boa, né, Thiago? Uma discussão boa. É, uma discussão boa. Será que eu contar as minhas histórias de quando eu era de Jesus é conteúdo ou não? É uma coisa de discutir, né? O fato é que o programa, ele vem crescendo e a gente pode falar hoje também que o nosso ouvinte, ele é um ouvinte fiel. Ele é um ouvinte que ele quer realmente ouvir as nossas histórias e as bobagens que a gente fala. Thiago e Patrick. Eu não sou ouvinte de muitos podcasts. O Stern me apresentou o MexidãoCast, acho que um ano e meio atrás, se não me engano, não lembro direito. Cara, o que me fez ouvir o podcast de vocês é isso, o humor. Não um assunto sério, essas coisas. Eu acho que o MexidãoCast já tem essa identidade. Eu acho que não precisa mudar. Tem que continuar assim. Sim. Olha aí. Não, nós vamos gravar um episódio sobre eutanásia e aborto. Nossa. Sabe o que acontece? Olhando essas cores, eu fico confuso e meio tonto e fico doido, fico doido, fico doido, fico doido, fico doido, fico doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Quais são os pontos positivos e negativos hoje, na sua visão, Iago? Bom, na minha visão, começar pelos negativos. Negativo ainda é a qualidade do nosso áudio. Nós não temos ainda como investir nisso para ter um microfone top. E o ponto, acho que negativo, cara, acho que é só esse. Eu não vejo mais nenhum, não. Agora, ponto positivo, cara, foi o que eu falei agora há pouco. É a direção que o cast tá, é o humor que nós temos, entendeu? E também nós não precisamos pegar, fazer aquele roteiro bonitinho. Nós conversamos e sai um podcast legal. Edição ajuda muito. Edição ajuda muito. Uma coisa que a gente percebe é cara que consegue editar, tirar os erros, as ans, os erros, até mesmo alguns erros que a gente fala de informação. Eu sei que tem gente que edita, por exemplo, o Patrick falou isso. Será que isso é verdade? Deixa eu pesquisar no Google para ver se o Patrick falou verdade. Ah, não, é mentira. E o cozinheiro tira, porque ele tem esse cuidado de olhar se o cara falou a verdade ou não. É claro que não é tudo que ele consegue fazer isso. É, senão eu teria que viver disso, né? É, isso aí é um trabalho, é quando tem tempo, é quando tem tempo. Mas como eu tô dizendo, você vê que nos detalhes é que fazem toda a diferença. É o conteúdo, é a forma como esse conteúdo é falado. Eu vejo que tem muito programa nosso que foi programa às vezes de zoeira, que a gente, pô, hoje a gente tá sem pauta, vamos fazer uma pauta fria? Ah, vamos gravar. A gente começou a falar ali, os episódios rapidinho, alguns. Rapidinho 05, cara, até hoje não esqueço. Faz muito sucesso. Cara, não é puxando o saco não, mas a edição desse podcast é muito boa, cara. Tem uma maçã podre aí nos episódios atrás, mas fora esse, a edição é muito boa. Maçã podre? Como assim? É, mais pra frente a gente fala dela. Mas a edição salva, mas é o que você também falou, Thiago. É, a química conta muito. Não adianta colocar dois experts fodas que entendem tudo de cinema pra conversar, sendo que um não tem aquele contato, aquela liberdade com o outro, né? Tem que ter a química, cara. Sem a química também não rola. Eu acho que o fato de sermos amigos facilita muito isso. Eu não tenho medo de mandar nenhum de vocês tomar no cu e vai se poder estar falando idiotice. E isso faz parte do episódio, cara. Se fosse dois senhores experts em cinema, não ficaria com medo de discordar com o outro, talvez. E isso não rola aqui. De fato. Você quase me exorcizou no episódio de especulações gameísticas, né? Falando mal da Nintendo, você defendendo. É, não, de fato. E se eu tivesse participado daquele episódio sobre teorias da conspiração, eu tinha comido muitos cus aquele dia. Nossa, olha aí. Vocês iam dormir todos assados, cara. É importante dizer que a gente vai gravar outros, então você vai ter essa oportunidade de comer o nosso. Já curso. Vai comprando o KY. Agora, deixa eu propor uma maluquice aqui agora. Eu vou falar do que eu acho meu ponto positivo, o que eu acho meu ponto negativo dentro do podcast. Sim. Olha, o meu ponto positivo, eu acho que por mais idiota que seja a ideia, às vezes eu faço de propósito, eu acho que eu sei defender a minha ideia, cara. Eu chego, não, hoje eu vou falar que cocô é gostoso e ninguém vai conseguir me convencer do contrário. Cara, eu faço um inferno nessa possível, faço. Você faz. Velho, todo mundo fica puto, mas fica sem um argumento, cara. Eu acho que eu sei defender meu argumento. Mas o meu ponto negativo que mais me incomoda, eu, Patrick, nesse podcast, é que eu falo demais, cara. Eu tenho a tendência de atropelar todo mundo. Às vezes eu escuto podcast, porra, velho, em 10 minutos eu falei 8. 6 pessoas participando. Eu acho que. É, fora que você já é excluso da edição, né? É, e olha que o cozinheiro tira coisa pra caralho, velho. O cozinheiro tira coisa demais. Olha aí. Os seus pontos positivos e negativos, Iago? Cara, minha gaguejeira de vez em quando é um ponto muito negativo. Cara, acho que eu não tenho ponto positivo. É sério, eu não tô vendo ponto positivo, cara. Não, na verdade, olha só. Você, Iago, é aquele tomate com cebola do jantar. Olha. Você e o tomate e a cebola, o jantar é diferente. Ele tá diferente, você não sabe dizer o porquê, mas você sente falta de algo. E aí? Caraca, velho. Obrigado. Então, no momento, você é o tomate e a cebola. Saladinho de tomate com cebola. Olha aí. Eu vou encarar isso de forma positiva, tá? Muito obrigado. É porque você é saudável, olha aí. Você é gostoso. Você é gostoso. Isso é uma bichona! Eu, sério, eu não consigo comer sem tomate com cebola. Você tem que estar lá. Olha aí. É totalmente importante. Olha, eu acho que meu ponto negativo é que às vezes eu me sinto... Eu ouço os programas e eu sei que eu sou parcial demais. Também por tentar dar mais equilíbrio à conversa. Às vezes o Patrick tá muito defensivo, argumentando foda um assunto e o externo tá ali atacando de outro ponto, então eu tento ser o ponto parcial pra dar o equilíbrio. Imparcial ou parcial? Imparcial, é imparcial, escolhi errado a palavra. Não, mas você tem que ser assim, porque se não for, o puteiro come solto aqui. O nego se mata. Mas no episódio de teorias da conspiração, você não foi, né, filho da puta? Exatamente, porque não tinha o ponto negativo. O contraponto, né? É, você é a minha cebola. Ai, olha aí. E eu fico feliz em saber que eu sou sua cebola, que você não come cebola nem fudendo. Eu não como cebola nem fudendo. Você é a coisa que faz eu botar o pé no chão ali, entendeu? E levar a parada. Ó, tem cebola na parada, eu não vou comer essa porra. E eu acho que o ponto positivo é que eu realmente eu tento não imitar ninguém. Isso é uma coisa boa, cara. Eu escuto alguns podcasts que eles. Alguns podcasts novos que as pessoas tentam imitar figuras de outros podcasts mais conhecidos. Sim. Eu, por causa do meu gênio, muita gente já falou que eu ficava imitando a Azaghal, que eu era amargo demais e tudo mais. Mas muito disso era zoeira. Hoje eu acho que até mesmo vocês já perceberam que é zoeira. O dia que eu quero ficar de mau humor, fudeu. O dia que eu quero curtir tudo, tá de boa. De fato. E aí eu queria perguntar pra vocês. Você, Iago, que era ouvinte e tal, qual é o melhor episódio pra você? Tá, foi Manias de Pobre, que eu mais gostei, como ouvinte, né? E participar foi a Teresa da Conspiração. Eu acho que foi bem legal aquele podcast, mas eu gostei bastante de gravar ele. Olha aí. Agora, você quer saber o que eu odiei? Qual que você odiou? Eu acho que já é a terceira vez que eu falo isso aqui, é o Programas de Índio, cara. O maldito cozinheiro que editou aquela porcaria tem que morrer, cara. Na lápide dele não tem que ter nome, pra ninguém identificar quem que era, entendeu? Pelo amor de Deus, aquela vírgula de novo, mais uma vez, Só que eu parei de ouvir o podcast 3 vezes, cara. Caralho! Eu fechei, eu cheguei a deletar ele do computador, mas acabei voltando, baixei de novo e ouvi até o final. E aí, cara? Tremenda raiva. Mas aqui, ó, você não entendeu a metalinguagem do cozinheiro. Ele foi um gênio, cara. Ele foi um gênio, ele foi incompreendido. Por quê? Ele, se a gente tá falando sobre programas de índio, ele tornou ouvir o episódio um programa de índio. De fato. Cara. Cara, faz todo sentido. Olha aí. Cabeças explodindo agora. O cozinheiro teve a manha nesse momento. Olha aí. E não fui eu, antes que falem que eu tô me defendendo. Não fui eu que editei esse episódio. É, eu sei bem quem é. O cara teve a manha. É, a amizade mudou depois disso, cara. Passei a odiar o cara depois disso. Você, meu amigo, Sir Patrick Murta. Caraca, velho, pergunta é difícil. É difícil. A gente tá somando mais de 80 episódios, né? Eu confesso que quando eu vi a pauta, eu parei uns 30 minutos. E não consegui pensar uma resposta assim. Eu vou repetir o episódio que eu citei no especial de aniversário, né? Um dos que eu citei, que eu menos gosto. Um que eu menos gosto é aquele que vamos falar de música, o que você está ouvindo agora. Uhum. Mas eu não gostei por causa da edição. O cozinheiro ali não tinha mãe ainda, então a edição ficou muito xoxa, cara. A edição não prendeu atenção. Sabe, um episódio que a gente falava de música, tinha que tocar as músicas que a gente falou, concordam? Mas que número que era esse episódio aí? Era. Ah, era os 10. Foi uma tá entre os 10 primeiros. Era o começo, né? É. Então, esse é o episódio que eu menos gosto. Olha aí. Mas tem alguns dos primeiros que eu gostei muito, cara. O de Santa Ceia. Apesar da edição ser muito ruinzinha também, é um episódio gostoso de ouvir, velho. É um episódio legal, você ri, você descontrai de vampiros, da mesma coisa. É, mas esse de música, esse, sinceramente, é o que eu menos gosto, mas por causa da edição, principalmente. Um episódio que eu gosto, que eu gostei de participar, são vários, cara. O Rapidinho 05 é um episódio que eu gosto muito, apesar de ser um episódio sobre nada. É um dos mais divertidos que eu já gravei, cara. Matando Aula, velho. Aquela história do Malovani. Foi épica, né, cara? Cara, não. Dois personagens que têm de participar desse podcast com frequência é o Diego e o Malovani, cara. Os dois têm um feeling, os dois têm um timing, cara, que eu invejo. Eu confesso. Eu fico com inveja dos caras, que os caras têm a manha de fazer aquela piada certa na hora certa, aquela história certa na hora certa, cara. É. Não, e é uma coisa tão. E assim, de onde que eles tiram essas histórias? O Diego, ele é meu irmão, tem hora que ele conta umas paradas aqui que eu falo, porra, velho, onde que eu tava quando isso aconteceu? Pô, já, ele é genial, cara. As sacadas dele são muito fodas. Então, esses episódios foram muito gostosos, cara, de participar. Gostei muito de participar do Rapidinho 05 e do Matando Aula. E acho que o resultado também foi muito bom no final. Teve algum episódio que você se arrepende de ter participado? Não que eu arrependa de ter participado. Na verdade, eu tenho muitos episódios que eu me arrependo de não ter participado. Entendi. Esse é um problema, né? Eu acho que o único que conseguiu participar de todos os episódios até hoje foi só o Thiago, né? Queria ter participado do de OVNIs. Esse podcast sentiu a minha falta. Acredito que todos os ouvintes sentiram a minha falta na teoria da conspiração. Eu precisava estar lá para chutar a bunda de vocês. Eu precisava, eu tinha que estar lá. Eu acho que eu não me arrependo de ter participado, mas eu me arrependo de algumas histórias que eu já contei. E aquele episódio de manias... eu confesso que saí dele. Eu também, cara. Não precisava. Desnecessário. Olha aí, Kler. Por quê? Você já teve um que se arrependeu, Iago? Já, cara. O Robocop, que gravou recentemente aí. Eu achei que ia ser uma coisa e foi totalmente diferente. Eu com uma opinião de bosta, os caras com um monte de curiosidade, de água 4. Mas isso acontece. Ah, você se baseou no senso comum e a gente veio com o Ctrl-C, Ctrl-V de um monte de notícia, né? Mais ou menos. Eu falando de, sei lá, de parecer o peitinho, os caras vêm com uma curiosidade, a Robocop não podia entrar no carro, sei lá, ficou sem a parte de baixo. Enfim, isso mas é. Essa é uma curiosidade, esse é o externo nesse caso, cara. O Stern é uma grande adição para esse podcast, que ele vem com muita informação técnica. E ele é um cara que não fica chato, não é igual o Thiago lendo Wikipedia, que todo mundo percebe. Oh! Cara. O Stern, ele sabe te prender a atenção, cara. É muito foda isso. Porra, sacanagem. Puta merda, é só a introdução, caramba. Eu acho que alguém vai chorar abraçando o travesseiro hoje à noite. Ô, Thiago, eu tô brincando, meu cara. Eu sei. Mas toda brincadeira tem fundo de verdade. Olha aí, pra você ver. Sabe o que acontece? Olhando essas cores, eu fico confuso e meio tonto e fico doido. Bacana. Olha, eu acho que um episódio que não é que eu não gostei. É que eu acho que a gente gravou no tempo errado, foi o de vampiros. Porque, por ter sido o terceiro episódio, é um tema muito bom que a gente queimou logo de cara e que talvez se fosse gravado hoje em dia, teria uma audiência muito diferente do que o que ela teve e do que ela tem até hoje. Não sei se o Patrick concorda comigo, mas... De certa forma, concordo sim. A gente era muito inexperiente na edição, na pauta, né? Hoje eu acredito... Pô, imagina um podcast, eu, você, o Iago, o Sterno e o Malovani falando de vampiro, velho. Olha aí. Nossa, bacana. A gente ia comer muitos cus, cara. De fato. Nossa, esse é foda. É um episódio bom, é bacana, porque tem muita informação nele. Ele ainda é bacana, é um dos mais... É, o João trouxe informações legais. E um cara que eu sinto falta. Também, eu sinto falta dele, ele, o Rafael, o Queiroz. Então é um programa que tem muita informação, mas que talvez se fosse gravado hoje em dia ele teria edição melhor, teria aquele contato melhor com o nosso ouvinte de hoje. Mas o Thiago, eu tenho uma ideia aqui, cara, não sei se vai rolar, de botar uma enquete assim no Facebook ou no próprio site de que episódio o ouvinte gostaria de que fosse regravado. Remake? Nós também vamos entrar na onda do remake? É. Eu acho que são assuntos que dá pra gravar, porque dá pra falar mais coisas. Por exemplo, se fosse falar de vampiro, tem uma série de Drácula, que estreou agora na Universal, já tá na web rodando tem um tempinho, que eu assisti e gostei um pouco. Eu gostei tanto que eu vou querer assistir o segundo episódio. Eu raramente faço isso. Geralmente eu não gosto do primeiro. Então foi tem assunto, dá pra falar, por exemplo, OVNIs deve ter um segundo, Teorias da Conspiração deve ter outro, deve ter um segundo. Tem alguns programas nossos que são meio que séries. Um programa que merecia ser regravado, Santa Ceia. É o episódio mais ouvido até hoje. É um episódio ainda gostoso de ouvir, cara, mas eu queria falar mais de Santa Ceia, só por querer falar, cara. Verdade. Fazer um episódio de 2 horas. E com as informações, com as coisas novas que estão saindo, né? Tem muita mais coisa. Ah, não, aí eu ia ter que assistir o Ômega, né? Não. Não, então vamos, deixa pra lá. Ômega é só 3 temporadas, faz rapidinho. Cara, e um programa que eu gostei muito de ter feito também, é muito difícil falar, igual o Patrick falou, o Manias foi um programa que eu gostei muito. Foi engraçado. Porque ficou muito engraçado, apesar de ter falado umas coisas desnecessárias de fato. Cara, todo mundo falou coisa necessária. Todo mundo se arrependeu depois. Oh, mas esse programa de manias, ele foi tão assim marcante também, porque o ouvinte vai lembrar. No podcast sobre medos, o Sterno ficou com medo. Ele falou tanta besteira no de manias que no de medos, ó. Não, me põe fora dessa, eu não quero ser fazer papel de maluco. É, verdade. Porque a gente realmente ali ficou à vontade demais. Demais, né? Você tá falando... Esquecemos que umas 2.000 pessoas iam ouvir, né? Pois é, cara. Algumas dessas 2.000 pessoas são parentes, amigos, alunos, colegas de trabalho. Tinha coisa que nem meu namorado sabia, cara. Não, e o de manias ele foi tão interessante que ele mudou a forma como minha esposa olha pra mim. Toda vez que eu vou tomar banho, ela fica prestando atenção. Isso. Pra ver quanto tempo eu vou demorar. Isso. Pra entrar de fato debaixo do chuveiro. É puta merda. É foda. Como eu disse mais cedo, o programa tá completando 2 anos. Eu acho que eu e o Patrick e todo mundo aqui temos muito a agradecer. A gente não pode esquecer da galera que foi convidada. da Isabel, que participou do episódio Medos, é mais recente. A gente espera que ela participe mais, né, Patrick? Um microfone melhor. Um microfone melhor. Mas teve um pessoal das antigas, o Thiago Dourado, o Thiago Miro, o PH Andrade, essa galera que toda que participou com a gente, o Lucas, que participou recentemente, já participou de outro episódio. Não, e o Lucas virou amigo. Ele virou não amigo, tá gravando, sim, continuamente, mas ele virou amigo. E ele tá com um projeto aí, cara. E eu tô acompanhando, ele tem pedido muita dica, que ele tá com um podcast aí no projeto novo. Olha aí que legal. Que legal, a gente... Parece um podcast sobre game. Olha que legal. É bacana a gente ver isso. Entendeu? Pra gente é muito gratificante. Eu me sinto feliz de ver isso acontecendo. E... A gente tem muito. A interação dos nossos ouvintes tá melhorando bastante, né? Mas eu acho que aí, olha, entra até no ponto negativo. Eu acho que a gente podia voltar a ler comentário com maior frequência. Eu acho que muito ouvinte deixa de comentar porque a gente não comenta os comentários. Muito ouvinte deve achar, não vou ler lá não, porque os caras não leem. Pode passar isso na cabeça deles. Eu acho que a gente tinha que voltar a ler comentário. Vamos ver, vamos começar a voltar. Pegar o próximo episódio um pouco mais curto e a gente lê sim. De fato, a gente pode fazer isso. O que, que você acha, ouvinte? Comenta ou não comenta? Comenta nesse post, meu filho, por favor. É que na verdade eles não comentam muito, né? Então a gente espera juntar uma quantidade pra poder comentar de uma vez. Então, ouvinte. Comenta, compartilha, curte, ajuda a gente aí. É. Compra nos links lá do site. Verdade. Isso. A gente até entende que muito ouvinte de podcast é podcaster. E eles ouvem os programas pelo smartphone, pelo feed de notícias do site. Então, eu sei, e a gente sabe que fica, às vezes bate aquela preguiça de voltar lá no site pra comentar. Thiago, olha, aí eu polemizando, eu juro que eu não queria falar isso nesse programa. Até porque eu discordo do que eu vou falar. Mas enfim, o cara tem tempo pra comentar no podcast da Panela, por que ele não comenta do nosso? Olha aí. Mas eu discordo, mas eu tenho esse argumento. É um argumento. É um argumento, é válido, né? Essa desculpa do feed não cola, porque ele comenta no da Panela. Olha aí, então você que comenta no episódio da Panela, comente aqui também. Deixando claro que eu não concordo com isso. É, olha aí. Enfim, considerações finais. Meu caro amigo Sir Patrick Murta. É, cara, é maluquice. A gente não ganha nada em troca. A gente só tem gasto financeiro, gasto de tempo. Iago falou do microfone, né? Nós precisamos comprar microfones bons, né? Eu gastei 70 conto no microfone, que não é tão bom assim. E 70 conto pra mim é muito dinheiro. E a gente precisa investir mais em detalhes. É mais investir, mais é cuidado, tempo na edição. Estuda para como usa o Sony Vegas da melhor forma, como criar esse efeito, com táticas de edição. Você paga curso lá para assistir curso de edição com Léo Lopes, com não sei quem, para melhorar, para ficar cada vez mais melhor, para ter de retorno menos tempo para jogar videogame. Eu que já não sou de transar muito, menos tempo para transar, menos tempo para tudo, cara. Então, meu amigo, se você quer ter um podcast, pensa duas vezes. É divertido, é gostoso, é legal, cara, mas é muito trabalho para pouco retorno. Pelo menos é o que eu acho. Eu faço é porque eu gosto, porque é um grande hobby. Porque é legal, olha só. Gente, tá vendo que eu falo muito? Mas é porque eu lembro das paradas. Olha só, eu acho que o mais legal de gravar o podcast é quando alguém te pergunta, quando você tá conhecendo alguém, e aí, quais são os seus hobbies? Aí você já... Eu participo de um podcast... Meu Deus, como é isso? É como se fosse um programa de rádio pra internet. Nossa, que legal, como é que é? Nós falamos sobre comédia, cultura pop em geral, cinema. Nossa, gente, que legal. É legal. É legal você falar que participa do podcast. Olha aí, o Patrick já tá virando, tá pegando até tinos artísticos, né? Virou um ator aqui. Caraca. Tem que fazer valer o curso de locução que eu fiz, né? Eu não fiz por conta desse podcast, mas... Você fez o curso de locução? É, na época do jornalismo. Você tem que ver, eu vou ver se eu acho minha propaganda de motel que gravei. Oh. Essa eu quero ouvir. Puta, que pariu, cara. Oh, meu Deus. Considerações finais, meu caro amigo Iago. Eu quero deixar uma dica aí pra quem vai começar agora, as duas, na verdade. Primeira, não entra já com expectativa lá em cima, que você vai participar de evento, que você vai ser fodão e tudo mais. É difícil, eu vi o quanto o Thiago, o Patrick, o pessoal aí tá batalhando pra tentar se erguer no meio de um monte de gente. Querendo ou não, a gente ainda é um grãozinho de areia numa praia. E cara, se você for começar, seja você mesmo. Não tenta copiar quem já existe. Não tenta ser engraçado. Conversa. Se for pra ser, o ouvinte vai comentar. Você vai ter mais ouvintes. Enfim. Seja você. Mas, Iago, eu tento ser engraçado e não consigo, cara. Cara, não é que você não tem mais jeito, cara. Depois dos podcasts que você gravou aí, não dá, cara. Não dá. Brincadeira. Enfim, eu acho que o Iago falou muito bem sobre a expectativa, o Patrick também. É, acho que unir tudo que os dois falaram é muito trabalho, às vezes, pra pouco retorno. É, quem... Vê aí, até quem tá começando agora tá vendo o Jovem Nerd, o MRG e outros podcasts ganhando dinheiro, o MDM, com, sei lá, os outros podcasts, e acha que vai criar um podcast e vai ficar rico. Olha, a verdade não é bem assim. Você demora muito tempo para poder ter algum reconhecimento, para poder fazer parte de uma mídia que, querendo ou não, acaba sendo elitizada, acaba sendo ali a panela. E eu, de certa forma, aprendi a valorizar o trabalho desses caras, trabalho de tipo Jovem Nerd, porque, poxa, eles estão viajando, igual eu vejo muita gente comentando, ah, virou estrelinha, viaja o mundo, as custas dos otários que ficam lá clicando e tudo. Porra, cara, mas se eu tô tendo esse trabalho, imagino que esses caras tiveram o mesmo trabalho que a gente, eu só valorizo ainda mais. Vocês estão viajando pra Nova Zelândia, tudo pago, sendo patrocinado, e o caramba, quatro, cara, pô, os caras fizeram pra merecer. Eles trabalharam muito pra não ganhar nada. E trabalharam o mesmo tanto ou até mais, né? Porque os caras estão aí há 10 anos. Como que era a internet há 10 anos atrás? Vale, tem que lembrar isso. Os caras merecem, né? Merecem. Trabalharam pra caramba pra chegar onde estão hoje, não tem que hatear os caras, não. Não, então fica com o pé no chão, você que quer criar um podcast, peça dicas, não tenha vergonha, procure outros podcasts sim para conversar. Eu acho que isso é muito importante para conversar, mas também, né, subir nas costas dos outros, isso é um pouco complicado. Enfim, se o nosso querido ouvinte, meu caro amigo Sir Patrick, quiser nos mandar um e-mail, como que faz? Ele pode entrar no seu e-mail e mandar para mexidãorocks@gmail.com. Se não querido ouvinte quiser falar conosco através das redes sociais, meu caro amigo Iago. Bom, pelo Facebook é o @mexidãorocks, pelo Twitter é @mexidãorocks. E só um comentário. Patrick, se eu ouço uma propaganda de motel com a sua voz, cara, nunca apareço lá. Nunca chego perto desse lugar. Pelo amor de Deus. Bizarro. Desiste. Chega, Patrick, chega. Se o nosso querido ouvinte quiser comentar no nosso site, basta acessar mexidãocast.com.br, escolher o post or podcast que você quiser comentar e deixar lá no seu comentário, seja na aba do Facebook ou no sistema do próprio site. Isso aí. Se quiser falar contigo, meu querido amigo Sir Patrick Murta, @PatrickMurta no Twitter. Se quiser falar com meu amigo Iago, @IagoCoutinho no Facebook e @IagoGCS no Twitter. Se quiser falar comigo, basta acessar o Twitter @ThiagoTMendes. Meios não faltam, meus caros. Comente-nos, escreva-nos. Patrocínios? O patrocínio não falta. Um breve adeus e até mais. Até, galera. Beijo do gordo. E é uma caminhada muito difícil, né? Que silêncio constrangedor. Eu pensei que o Patrick ia falar. Eu também pensei, fiquei aqui esperando. Fala de novo aí. Mas o MDM também não é tão patrocinado assim, né? Ele não. Ele tem. Tô falando sem. Ignora o que eu falei, a pessoa que tiver. editando ignora. Eu não tenho tantos dados pra falar com você. E seja, crie sua fantasia. Nós criamos o clima pra você. A natureza se encontra numa cascata em que espumas banham os corpos e revela o sonho de uma... De uma noitinha. Exige, crie sua fantasia. Nós criamos o clima pra você. A natureza se encontra numa cascata em que espumas banham os corpos e revela um sonho de uma noite inesquecível. Faça desse momento uma viagem de prazer. Dallas e Caribe, o destino de quem ama. Acabou.